a máquina de escrever que matou a poesia, que matou a poesia. Não foram os deuses, nem foi a morte de Deus, não foi o jabá da academia que matou a poesia, que matou a poesia. Semana, o fim do planeta, a palavra sarjeta no fim do poema. Problemas sempre existiram, problemas sempre existiram. Esteroides, anabolizantes, samplers, dicionários de rima. O medo do fim, no final das contas. Problemas sempre existiram, problemas sempre existiram, sempre existiram, sempre existiram, sempre existirão. A última palavra é a mãe de todo silêncio. Façamos silêncio pra ouvir o último suspiro. Descanse em paz, a mãe de todas as batalhas. A última palavra é a mãe de todo o silêncio. Descanse em paz, dê o último suspiro. Façamos silêncio pra ouvir o último poema. Você não soa quando toca, porque você não soa quando ama. Ninguém derrama sangue quando perde, guerras de fliperama. Porque você não soa quando toca, porque você não soa quando ama. Porque você não soa quando toca, porque você não soa quando ama.